parada, disparada da batida. O carro pifa, morre enguiça na subida. Menina grita, a mãe se irrita. A dona Rita do outro lado grita, bate, mata essa tiriça. Menina corre, ninguém socorre, quem passa sorri. Eu travo no volante quando tô de porre. Mão pega, pega, a menina cega, cansa, se entrega. A mãe confere as prega, deve não nega. Eu tava certo, eu vi de perto, bem mudo e quieto. E concluí que o mundo é mesmo dos espertos. Os leigos sofrem, mas não pra sempre. Dentro do cofre tem uma serpente que quando solta vem mostrar pra gente que ela escolheu rastejar pra provar. Nós só precisa de uma pica pra comer e uma pizza pra pensar. Ela rasteja, esteja onde estiver. O que ela quer é viver, mesmo sem ver ela enxerga. A menina cega, pensa e age quando foge. Só quem tem coragem é que pode segui-la. Se conseguir não sucumbir ao veneno que ela destila. Ela assimila o ambiente, a mente pensa intensamente. Ela reage, interagindo com o mundo girando. E nem fica tonta, encontra entrada e saída da vida. Faz seu caminho sem deixar rastro. Quando se entrega de cansaço, ela faz seu espaço. Expressa prece e paciência, conforme for preciso. Desde a polêmica no paraíso, vem sem aviso e sem aviso vai. Ela não cai, porque ela já está no chão e desse chão ela não sai.